O verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para a sua música. Você está ouvindo, com gravações autênticas e originais, das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade, pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo, nesta pedida matinal. Vamos sim. Ele reside em Porto Ferreira e nos envia uma simpática. É o nosso ouvinte, senhor Januário Ferreira Gomes, que está em nossa sintonia. Ele diz, em sua missiva, que Porto Ferreira também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, do José Gonçalves, Zé da Zilda, José Gonçalves, o Zé com Fome, José Gonçalves assinando e Aracide Almeida, a Dama do Encantado, cantando Não Quero Mais. Almirante que foi em vida a maior patente que o rádio já teve. Almirante defende do Lamartine Babo, Arranjo do Pixinguinha, História do Brasil. Tudo isto para o ferreirense que reside em Porto Ferreira, o senhor Januário Ferreira Gomes, que nos é simpática missiva e ainda quer ouvir do Freire Júnior com Paulo Fortes, saudoso cante óperas, saudoso vocalista que marcou Puca. No bel canto, defendendo do Freire Júnior a composição Malandrinha. Não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz, o destino não quis. Morreu com a dor, ainda em botão, fechando saudades que dilaceram meu coração. Não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz o que se não quis, meu primeiro amor. Morreu com a dor, ainda em botão, fechando saudades que dilaceram meu coração. O que tô preferindo hoje em dia é viver com bastante alegria. E um sorriso que será para esconder saudades que me faz sofrer. Não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz o que se não quis, meu primeiro amor. Morreu com a flor, ainda em botão, fechando saudades que dilaceram meu coração. Não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz o que se não quis, meu primeiro amor. Morreu com a flor, ainda em botão, fechando saudades que dilaceram meu coração. O que dou preferência hoje em dia é viver com bastante alegria. E um sorriso que será para esconder saudades que me faz sofrer. Thank you.